这个功夫在头脑里。 Penedificação dessa via chegada a mão para a número de voo 050, corrigido ao altímetro em Salvador 09. 308, obrigado, boa tarde. direcionada 2000, cruzando a região 303 a 35 milhas de Salvador, confirme. Azul 2997, quente, desce e mantém o nível de voo 080. Como traço de posição de 12 horas, 1,3 milhas rumo ao Nordeste, mantendo o nível de voo 040 na 2000 metros de desconhecido, operação para continuar descida, curve à direita na proa 160. Azul 2997, seu limite será o nível de voo 080. Azul 2997, desse mantenha o nível de voo 050. Azul 2997, 40 milhas na hora de Salvador, acima da navegação, voo direto para posição próxima. Azul 2997, 39 milhas na hora de Salvador, acima da navegação, voo direto para posição próxima. 1097, chame sempre o equipe de frequência. 1,28,8 até 1,28,0. eu vou direto para a posição beta. Azul 2997, após quatro intercessos para chegar da mão, dessa via para 2003. Registro de controle do 01, autorizado no nosso procedimento da suspensão autorizada. Ajuste 0011. Alta Brigada 10. Azul 2997, registro 0, 11. Trato lastrado, autorizado pouso, registro 0, vento 0, 8, 0 graus, 149. Azul 2997. Vento 080 graus, 159. 7-0. Bye. 10, não tem problema de voo visual, pode parar de passar o voo direto na aqui. licença da Revisão, se tem que fazer a coordenação. de Salvador, 120, 718. 08, obrigado. Com 1120. Controle Salvador. Com 1120, boa tarde, explosão 2000. 1120, contato radar na decolagem, tipo dia, saída PUC, posição Caju para nível de voo 370. PUC Caju 370, 1120. Velocidade chegada do momento. A sua identificação dessa via chegada ponto para o nível de voo 060, serviço do altímetro 0011. Eu gosto de aguardo, mantém seu elevador visual, ingresso corredor Caixa Félix, atrás de Vera Cruz, após Paris e Interlagos. Mantenha um no meu pé. Mantendo 1.100 metros, mantendo o ar calmo sagrado, só no direção do corredor Vera Cruz. Dessa via, chegada para Medina, para o nível 070, para distância de 1.090. Sete, chama o centro de recife, frequência 128, decimal 35, confirma 123, decimal 8. Justa via para 2 metros, destino Oshima 1010, 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros. De 10 horas, 9 milhas, no oeste, passando 2 milhas com conduzida para o gás, Embraer 91120, com 1909 de grau de frio em reputação. Com os outros, já passaram a decolagem. problema e que redução para a velocidade de aproximação. Pioneiro, fundo meio, falo para o Zulo, zero. Rádio Altena 73. Rádio Lima, autorizado direto, Caio do Lourenço. Boa, certo. direction of 12 o'clock, 14 miles northeast down 31,200 feet to 1,000 feet, Charlie 1, 173.